Só se eu fosse louco pra brincar com o teu sentimento. Num amor um só é pouco, dois é bom, três é demais. Tira essa loucura do seu pensamento. É uma tortura, eu te amo, isso não se faz. Não tô nessa de viver nenhum romance proibido. De passar a noite inteira escondido com alguém. Essas aventuras não tem nada a ver comigo. E meu coração é só você, imagine quem. Esse clima de ciúme é bobagem. O meu sentimento é puro, não é traidor. Não vou brincar de amor. Não vou brincar de amor. Não vou brincar de amor. Não vou brincar de amor. Sei que não sou nem um santo, mas eu sou sincero. Posso ser romântico e sedutor. Fosse louco pra brincar com o teu sentimento. Um amor um só é pouco, dois é bom, três é demais. Tira essa loucura do seu pensamento. É uma tortura, eu te amo, isso não se faz. Não tô nessa de viver nenhum romance proibido. De passar a noite inteira escondido com alguém. Essas aventuras não tem nada a ver comigo. O meu coração é só você e mais ninguém. Esse clima de ciúme é bobagem. O meu sentimento é puro, não é traidor.